andrecedesmoral.com.br. Mais um sucesso aí, papai. É pra tocar no paredão, hein? Ela foi à procura de emprego lá na rua 12. E eu saí desesperado achando que ia me trair. Não é que minha intuição esteja errada, é que tá tendo vaga de emprego num bordel. Meu Deus do céu, não faz essa entrevista. Eu pago dobrado pra você ficar em casa. Volta aqui, mozão, não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Volta aqui, mozão, e não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Sucesso pra tocar no paredão. Não vai não, amor. André Cedes, o mural de Ibicoara. Ela foi à procura de emprego lá na rua 12. E eu saí desesperada achando que ia me trair. Não é que minha intuição esteja errada, é que tá tendo vaga de emprego num bordel. Meu Deus do céu, não faz essa entrevista. Eu pago dobrado pra você ficar em casa. Volta aqui, mozão, e não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Volta aqui, mozão, e não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Volta aqui, mozão, e não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Volta aqui, mozão, e não faz isso não. Vou mudar de vida, arruma outro emprego, só não vira rapariga. Meu parceiro Breno, tamo junto, irmão. Essa vai estourar, hein, papai?